O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. A nossa associação, que tem associados, participantes, voluntários de vários países do mundo, todos eles empenhados em ajudar a parar a destruição do planeta e do ser humano, nós seguimos a filosofia, a ciência psicanalítica de Norberto Kepp, que estuda as causas profundas da destruição do planeta. Por que o ser humano se destrói e destrói o planeta que vive? Isso é um enigma, não é? Para qualquer pessoa. Porque, normalmente, eu gostaria já de dar um esclarecimento aos senhores. O mundo conhece muito pouco sobre as motivações inconscientes, profundas, que levam o ser humano a agir desta ou daquela forma. Até hoje, as profissões mais valorizadas foram as de psiquiatra e de psicólogo. Nenhum dos dois estuda o interior do ser humano. O psiquiatra estuda a parte orgânica do funcionamento do cérebro. Então, ele prescreve remédios, ele dá choques elétricos, ele faz operações, cirurgias, lobotomias, ele dá insulinoterapia, faz um tratamento orgânico, porque ele acredita que as neuroses, as psicoses, os comportamentos agressivos e desajustados advêm de um desequilíbrio bioquímico do cérebro. Então, são os neurônios que estão doentes, não é a vida interior, a parte psíquica do homem. O psicólogo, ele trata do comportamento do ser humano. Como ele se comporta em sociedade, se ele se ajusta ou não à vida social. E, evidentemente, ele traz algumas regras de comportamento, ele pune alguns comportamentos, despedindo, por exemplo, os funcionários de uma empresa, selecionando alguns funcionários que se comportam desta ou daquela forma, mas longe de estudarem também a motivação interna, inconsciente, primeira, as primeiras causas da doença mental e de qualquer desajuste, e até mesmo das doenças orgânicas que são de fundo psicossomático. Muito bem, a psicanálise, que tem uma história relativamente recente no campo das ciências, ela é a mais importante de todas, porque além de uma ciência, ela é uma metafísica, principalmente a psicanálise keppiana, é uma metafísica, porque ela vai além da física, ela vai além da biologia, ela vai além do comportamento social, como psicólogo que quer ajustar o ser humano à sociedade, seja essa sociedade doente, invertida ou não. O psicólogo tem a função de amordaçar os indivíduos, praticamente torná-los robozinhos bem comportados numa estrutura que tem que servir aos poderes patológicos. Essa é a realidade. Muito poucos psicólogos conseguem fazer porque eles são empregados do sistema. O psicanalista sempre foi muito visado, porque o psicanalista ele ensina a pessoa, não ensina. Ele ajuda, ele propicia um ambiente ideal e condições ideais para que o ser humano comece a pensar com a própria cabeça, com o próprio raciocínio, com as próprias leis interiores de ética, de beleza, de harmonia, até mesmo leis metafísicas. Então, o psicanalista integral, como Keppiano, que engloba os conhecimentos, inclusive, de filosofia e de espiritualidade, de teologia, além dos científicos, esse psicanalista acompanha o cliente numa jornada profunda de abertura da sua consciência, de conhecimento das suas motivações mais obscuras e que lhe deram a sua vida, no sentido de se destruir e ao seu ambiente. Sem o conhecimento dessas causas primeiras, psicopatológicas, que nascem primeiramente no interior do homem e se espalham na sociedade através de leis invertidas, de leis erradas, de comportamentos loucos sociais, sem essa compreensão, não vai haver de forma nenhuma a resolução de guerras, de destruição do meio ambiente e de todas as perturbações que há na sociedade. Portanto, meus caros ouvintes, a psicanálise profunda, principalmente psicanálise kepiana, seria a ciência e é a ciência mais importante da humanidade de todo sempre. Dr. Kep. Eu tenho aqui uns aforismos em que falam assim sobre a conduta sã e a conduta patológica, porque o nosso trabalho se trata assim de uma unificação de ciência, né, que é a experimentação, com a filosofia, que é o estudo do pensamento, né, que são os raciocínios, as ideias, e a razão principalmente. E a teologia, que é a questão da aceitação, né, de Deus, aceitação da teologia que trata das coisas divinas na civilização humana. Então eu escrevi uma série de condutas que mostram a conduta doente e a conduta sã. Por exemplo, vou perguntar aqui para a Luciara, que é pedagoga, né, que escreveu um livro sobre questões de educação, o que que ela acha desse aforismo, que a pessoa é inimiga da vida e amiga da destruição, no caso doentio? Então, Dr. Kep, eu vejo que uma das coisas que as pessoas são muito inimigas da vida e super destrutivas é com relação à ação. Então, o senhor coloca a questão, inclusive, do ser no Meta 1, no livro Metafísica 1, da importância do ato puro, a importância da ação da pessoa. Então, posso perguntar para o leitor, né, os nossos ouvintes, se eles, quando. Normalmente, quando ficam sem fazer nada, dá uma certa angústia para a pessoa, né? Ficar só assistindo televisão. Se a pessoa, por exemplo, volta de férias, geralmente volta mais cansada do que quando entra de férias. A pessoa aposentada, quando para, a tendência é morrer. Então, o cérebro, quando não é ativado, não tem sinapse, então os neurônios morrem. Então, a destruição da vida é muito grande com relação a parar a atividade que a pessoa faz e a ser amiga, né, a pessoa da vida, seria agir, ter ação, dar continuidade à vida e entrar nessa energética fantástica que é a energética da ação. Então, a conduta sã deveria ser a pessoa, em vez de inimiga da vida, aceitar a vida, né? Ser amiga da vida, deixar a inveja de lado e ter gratidão por estar vivo e gostar da vida. E, em vez de amigo da destruição, o ser humano tem que ter consciência da destruição que faz à própria vida. Porque todo ser humano, de uma certa forma, ataca algo bom que tem na vida, coisas importantes, até mesmo dinheiro, deixa de ganhar os bens, né, materiais, por ser assim amiga da destruição. Então ele tem que ter consciência da destruição que ele faz à vida. Agora, tem um outro aforismo muito importante que eu vou perguntar aqui para Marcinha Sgrinelli. Uma conduta doentia seria o indivíduo que é inimigo dos amigos e amigo dos inimigos. O que que ela acha dessa ideia, né? Ah, eu acho que é assim que a pessoa, ela tem essa conduta doentia, assim, inclusive de inveja, né, de atacar as pessoas que estão próximas, né, atacar pessoas que inclusive auxiliam, né, Isso acontece muito nas famílias, né, Marcinha? nas A famílias. pessoa ataca o marido, a mulher, o marido, os filhos, os pais, às vezes, né, os filhos. E acha que as pessoas de fora é que são amigas, né? É, fazem uma idealização, né, achando que os de fora que vão ajudar, né? Então, o que que seria uma conduta sã? Então, o senhor escreveu ser amigo dos amigos e tolerante com os inimigos. Então veja, tolerante, né? E não inimigo dos inimigos. Isso. Quer dizer, tolerar o indivíduo que não aceita. É verdade. Tolerar que existem inimigos no mundo e que tem que lidar com eles. É verdade. Agora, a Julieta. Tem um terceiro aforismo aqui que fala que a pessoa doentia é amiga da destruição e inimiga do bem. Sim, doutor, que acontece muito na saúde, na área médica, por exemplo, que nós ficamos rejeitando nossas virtudes como seres humanos, não? Que somos saudáveis e ficamos amigos de ficar fumando, tomar uma cerveja, não fazer esporte, ficar sedentários. E nesse momento, caemos na doença, rapidamente. Então, o certo deveria ser o quê, né? Ser amigos do bem e perceber o mal que nós fazemos continuamente. Porque é muito importante não apenas aceitar o bem, mas principalmente a pessoa perceber os males que causa para a própria vida e os males que os outros causam, principalmente agora, né, nessa fase tão ruim, né, em que os poderosos querem assim tomar as rédeas de tudo para impor os caminhos deles, assim, e que são geralmente contra o povo. Então o povo tem que perceber se aceita é porque está no mesmo, na mesma carruagem, né, de destruir. O povo tem que ter consciência, né, das pessoas que praticam o mal. Agora, temos aqui o jornalista José Ortiz de Camargo Neto. Tem uma pergunta muito boa para o senhor. Ah, uma conduta de doentia, a pessoa seria inimiga dos anjos e amiga dos diabos. O que o senhor acha? Doutor Kepp, isso daí é muito interessante, porque, por exemplo, né, dizem que as pessoas têm um anjo da guarda, né? Todas as pessoas, mas pelo jeito, elas não ouvem muito esse anjo da guarda, né? Pelas destruições que elas fazem, parece que elas escutam o tempo todo o inimigo do anjo da guarda, né? Então, inimigo dela também, e dela, né, também que são, né, os diabos, né? Exato. Olha, doutor Kepp, isso também acontece com o senhor, um nome que o senhor deu, demônios espirituais e humanos, né? Que o ser humano também pode ser um demônio. Então, o que acontece? Parece que os demônios, assim, são acatados, né? Aqui na sociedade, os demônios humanos e as pessoas boas, desde o tempo de Cristo, né? Antes de Cristo, são atacadas. Então, o ser humano, ele é inimigo dos anjos e amigo dos capetas. É, ele tem que ver essa atitude dele, que é uma atitude que o leva para as doenças, né? Para os males da vida, né? Questão do trabalho, não consegue trabalhar direito, não tem ideal. Então, a conduta sã seria como, né? Amigo dos anjos. É, amigo dos anjos. E cuidadoso com os diabos, né? Porque não adianta brigar com o diabo também, né? Ah, sai, vai de reto, Satanás. Ele não sai, né? É melhor tomar cuidado com as inspirações deles, né? Porque ele vai diretamente na cabeça da pessoa. O senhor já notou isso? É claro. Tem diabos na sua cabeça? O tempo todo, né, doutor? Porque, por exemplo, cada vez que a gente quer fazer algo, realizar algo, vem ideias assim, não, por que, que não vai fazer isso, não vai fazer aquilo? A gente tem que ficar lutando para conseguir fazer a coisa. Isso se chama tentação, né? Tentação, né? Não tem no Pai Nosso essa questão? Livrai-nos das tentações? Isso. Na reza tem isso. Eu acho que todo quando mundo faz o nome do Padre, nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Não nos deixeis cair em tentação. Não tem a... pelo sinal da Santa Cruz, né? Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Então, por que que tem isso nas rezas, né? Porque o inimigo está aí rodeando a cada pessoa como um leão, pronto para devorar cada um. Agora, vamos ver o doutor Ademar. O senhor é tentado pelos diabos? Ou... Bastante, viu, doutor Kepp? O tempo todo. Mas pode falar de medicina, não precisa ficar nesse tema. Então, doutor Kepp, eu estava vendo um tema que o senhor tinha colocado aí, que o ser humano é inimigo de si mesmo, né? Então, se ele não leva em conta a questão ética, né, de conscientizar os erros e fazer o bem, então ele é um eterno inimigo de si próprio. E também deixa que outros poderes, né, mais ou menos assim, malignos, dominem a vida dele, principalmente o poder econômico, né? Então, ele se submete a isso. E isso que está acabando com, si, com ele mesmo, né, e com toda a humanidade. Essa questão de doença, o senhor acha que a pessoa é vítima dos outros, das bactérias? O que, que o senhor acha? Ela é vítima principalmente de si próprio, né? As bactérias são fatores externos, né? Mas a pessoa não se conhecendo, não cuidando do próprio interior, ela enfraquece o próprio corpo. Então ele fica mais sujeito, né, a doenças, mais criada por si próprio, né? O que, que a pessoa tem, por exemplo, uma úlcera, né, no estômago, no duodeno, outra parte do organismo? Qual a sua ideia? Então, às vezes é pelo medo de lidar com os problemas, né, de não querer ver o que está acontecendo na própria vida, né? A raiva, né, que fica de ter assim, uma percepção do que está fazendo, não só com a própria vida, mas com os familiares, amigos. Então, sempre tem um envolvimento emocional que não é percebido pela pessoa. Agora, vamos ouvir a opinião de outro médico, que é o doutor Giraldo, colombiano. O senhor acha que a pessoa fica doente por causa de bactérias? Será que o Pasteur tinha razão? Em absoluto, doutor Kepe. Infelizmente, Pasteur invadiu a medicina durante o último século e criou grandes problemas à humanidade, porque todo mundo fica com essa persecutoriedade, com essa bacteriofobia, com esse medo às bactérias, aos vírus, bactérias, parasitas, pensando que todos os males e a causa da doença vem de fora, quando em realidade está demonstrado cientificamente, doutor Kepe, e o senhor ha demonstrado cientificamente como o problema comienza en nuestro interior, en nuestro interior. Y, por ejemplo, uno puede ver eso, doctor Kepe, en un microscopio de campo oscuro, como, por ejemplo, cuando la persona está con raiva, con ira, eso afecta a los glóbulos vermellos, afecta a los glóbulos blancos, afecta todos los tejidos de la persona. Afecta, quer dizer, prejudica, ¿no? Prejudica, afecta. Então, essa questão toda na medicina, né, de ver só o campo organicista, então seria um grande erro, né? Um grande erro, doutor Kepe. A medicina do futuro precisa ser a medicina energética, como o senhor sempre ha falado, a medicina da alma, a medicina que nasce em os problemas emocionais, os problemas espirituais da pessoa, que são a verdadeira causa interior das doenças. Então, essa é a grande diferença, viu, doutor Giraldo, da questão da medicina, quem trabalha como médico, ou do psicólogo que trabalha como psicólogo e do psicanalista. Geralmente, o médico trata de doenças orgânicas, né? Então, geralmente, receita remédio, os laboratórios gostam muito disso, e o psicólogo não, dá uma orientação psicológica. Então, o psicólogo tenta orientar a pessoa no caminho melhor que existe. E o psicanalista procura dar consciência. O psicanalista é tanto independente da psicologia como da própria medicina. Exatamente, doutor, que estou lembrando agora com o que o senhor fala, como a medicina usa todos aqueles anti para acabar com a febre, com a... Analgésicos contra dolor, antifebriles contra la febre, para tapar los síntomas, cuando lo importante es entender por qué la persona tiene un síntoma, antidiarreico, antivómito, anti todo. Cuando la persona tiene febre, es sinal que el organismo está reagindo contra a doença, né? Aí toma un analgésico, tira a sintomatologia, a pessoa, então não tem como se melhorar de saúde. O mesmo acontece com a tosse. A tosse é um mecanismo de defesa. Claro que se é muita, pode precisar de alguma terapia. Mas, em geral, a tosse é um mecanismo de que está mostrando que os pulmões estão reagindo. E os médicos usam antitussígenos, coisas para acabar com a tosse. É, Então, a pessoa deve tossir à vontade, né? Exatamente. Menos nos teatros, assim, né? Nos cinemas. Concertos, musicais. Aí deve tossir bastante. Também, não só tossir, mas espirrar também. Espirrar também. Então, antigamente falava que espirrando lança para fora os perdigotos, né? Mas é que abre as vias respiratórias. Exatamente. Porque toda doença, assim, das vias respiratórias é uma contração muito grande. Exatamente, doutor. Aliás, toda doença do ser humano vem da contração. Toda. Que tem origem na soberba, nesse trio infernal, né? Soberba, inveja... E narcisismo. E narcisismo. Agora, a doutora Selma... Estava até esquecendo o seu nome. Ela é engenheira e tem muita experiência com questões de minas. Qual a sua ideia a respeito desse trabalho que faz agora de psicanálise? Eu posso dar aqui um exemplo. Que geralmente na conduta doentia, a pessoa é inimiga da saúde e amiga da doença. Acredita nisso? Ah, com certeza, doutor Kepp. Isso a gente vê muito, né? A pessoa, por ter essa inversão, ela busca justamente aquilo que é doentio na vida dela e não se dá conta muitas vezes, né? Principalmente sentimento de culpa, né? É verdade. Se enche de sentimentos de culpa, né? Porque ataca o bem na vida e daí muitas vezes procura reparar de forma doentia, né? Então agora vamos ver a suequinha, a Aninha. O que, que ela gostaria de falar? A famosa suequinha Aninha. Ela é professora. Eu queria ir lá na escola de professora línguas de alemão, professora de sueco, professora de português. Elas vão querer ir lá na escola de línguas Milênio Unidade Moema para conhecer a suequinha Aninha. Vão ficar encantados se a virem pessoalmente. Eu estava pensando sobre essa questão, né, do inconsciente, que a pessoa realmente quer. Está doente, quer se destruir. Uma manifestação disso, o senhor escreve aqui no livro A Bíblia Trilógica, o senhor escreve assim: o desejo de mudar é para destruir, enquanto que o de melhorar é construir. Que a pessoa, muitas vezes, por exemplo, essa semana eu conversei com uma pessoa que tem um emprego bom, tem um relacionamento faz tempo, acabou de ganhar um apartamento, está tudo indo muito bem. E, de repente, ele queria mudar para outro país para aprender inglês. Mas ele já fala perfeitamente inglês, então dá para perceber que a pessoa acha que eu quero uma coisa boa para mim. Mas, no fundo, a pessoa está querendo destruir tudo bem que tem, né, com essa atitude de sempre mudar. Se a pessoa muito assim arrogante, ela acha que ela tem que ser perfeita, né? Tem que falar o inglês perfeito, tem que entender tudo, a própria profissão de modo perfeito. E não quer ver que, por exemplo, muitas vezes ele não sabe nada, né? Se o indivíduo acha que sabe tudo, ele não vai aprender nada. Mas se ele acha que ele não sabe nada, ele vai aprender. E o Léo, né? O amigo da Inglaterra. O senhor é amigo ainda ou já se decepcionou? Ah, já mudei bastante, doutor Kepp. Custou, mas mudei. Eu tenho um outro aforismo aqui. Mas por que mudou? Por quê? A Inglaterra continua a mesma. Não foi a Inglaterra que mudou, fui eu, né? Mas por que gostava tanto, era tão fanático? Ih, agora essa foi a pergunta mais difícil do programa. Não era uma coisa delirante? É, acho que uma coisa de... Imaginar que a Inglaterra... Imaginar uma coisa que eles não são. Imaginar uma coisa de poder, assim, que no fundo também não é uma coisa boa essa admiração, né? Tem um aforismo do senhor aqui, que não sei se dá tempo de citar, que o egocentrismo leva à dissolução do equilíbrio psicossocial, porque quando as pessoas entram em contato umas com as outras e se ajudam e tal, tem contato, uma dá energia para a outra, né? A energia vem de fora, a pessoa recebe dos outros e também dá. Então, no egoísmo, a pessoa se fechando, ela não vai perder toda essa energia para si, e isso vai desequilibrar toda a vida psicossocial também. É, a pessoa aprende através de outras pessoas, né? Dos grandes gênios, etc. Se ele é egoísta, ele não aprende, porque ele não ouve ninguém. Quem quer encerrar o programa agora? Então, doutor Kepp, aqui nós podemos aproveitar e avisar os ouvintes que são feitos grupos de leitura e também palestras, ambos gratuitos, nas unidades das escolas de língua Millennium. Então, aqueles que tiverem interesse em ler mais, conhecer mais o seu trabalho da psicanálise integral, podem se informar, inclusive no telefone aqui da CITA, também a respeito da psicoterapia individual de grupo, livros, cursos e atividades afins. O telefone em São Paulo, 11 30 32 36 16, ou através do portal da trilogia, www.trilogia.ws. Até o próximo programa.